Muita gente fica me perguntando como é que eu faço para ter essa batida diferenciada na bola. Galera, isso vem naturalmente, galera. Foi um dom que Deus me deu. É único. Essa batida na bola diferenciada, só o cara da luva de predeiro que tem ela, galera. Sometimes I think about it's you, late nights in the middle of June. Heat waves been